Santana, sala da noite, bom dia, passarei do 2233, gente, da informação Gol. Sou 2-3, informação Golf, confere, aguarde qualquer. Bom dia, número 2 para cópia, aguarde. Guardião 05 copiado, tá pra ser colagem? 05, vento no 20 graus, 8 nós, comprou a sua, reporte fora do sol. Sarei 2223, copiando. Prossiga, Sarita, 222. Autorizado conquista, via rota do plano, nível 180. Decolagem próxima 0, primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa, após voa DCT ao Pilar. Transponder 5065, contra o Salvador no 20.8. Passarendo 2223, foi autorizado de Pedro Conquista, 180, decola da 10, primeira curva direita, peito Arbor, transição Elefa, após voa DCT ao Pilar. 5065, passando de 120, 8. correto, passarei 2223, chame pronto para estacionamento. Chamarei 2223, obrigado. Até o meu gosto, confirma o setor de sobrevoo. Ele comprou a este ou para o sul? Acordo para o lugar, de agora sim. Colada Arizona 7-0-5, 500 pés, para fora de Itapuã, chama o controle 1208. Adicione e transponde 17 ou 15. Colada 1705, 1208, é fora de Itapuã, 500 pés, guardião, garoto. Corrigindo 03 a bordo? 03 a bordo, chamei por estacionamento 18295, Enegão 014. Decolou de Salvador, vai a 1000 pés para Porto Seguro, pelo litoral, isso para 2 horas e o automobilia de 3 horas. 500, 2 horas de voo até Porto Seguro, confirmo? Afirmo, 2 horas. Gente, quando possível apenas ser chamado para ingresso na terminal de Léus. Ingresso na terminal de Léus é às 10h30, 1030. 1030, copiado, grato, reporte 20 milhas, afastado, guardião Garcia. Comprar 20 milhas, afastado, guardião Garcia. Chegada maré, ajuste 1014. 0-0, chegada maré, abriu o estador, 1014. Colégio por conta de risco da RMA, evento na hora do 120 graus, 99, já ponte fora do solo. Uma tarde, vou reportar no setor. Jogou muito baixo, não compreendi. É o gol 1-9-5-9, se não tiver tomado um gol, autorização para São Paulo, valeu. Obrigado, cruzamento, aguarda para transferência até Roma Golf. Tá, Roma Golf, prefere que você levou aí, Pitaçu? Fechamento correto, Gono 759, chama o próximo estacionamento. 190, próximo ao farol Itapã. Visual Alfa Romeo Golf, mantendo a linha do litoral, chama o controle 120, décima 80. Chamará o controle, Alfa Romeo Golf. Papá Romeu, Hotel Romeu Golf. Hotel Romeu Golf, 500 pés, me escuta permanente, informação de voo LLS. Escuta permanente, 500 pés, visual, Hotel Romeu Golf. Salvador, vai fazer essa parte, concluiu o reboque aqui no Vietnã, Ronaldo. Obrigado, forte abraço. Sente. Autorizado, guardião 05. Salvador, bom dia, vou no 649. Pelo 649, bom dia, informação, Golf Avantiscope. Tento confirmar a saída prevista. Dael Leda, Porto Seguro. Dael Leda, Porto Seguro. 1092, pista 106 para 2000 pés, o ajuste no 064, autorizado a sinalia setor, retorno estabilizado. Informou o helicóptero fazendo sobre o reflexo maduro na intercepção na aproximação. RS-2000, no 014, reportará estabilizado no 014. Para o táxi do voo 1759, com 179 a bordo, 4 horas e 10 ao Fernando Galeão. Voo 1759, direita via Índia até o ponto de espera, torre 1895, Finegal no 014. Direita Índia até o ponto de espera, torre 1895, voo 1759. Confirme. Azul 4234, diante da Golf, justiça no 331. Aguarde. O localizador, voo 1092. Voo 1092, completo final de assistência na torre, frequência 118 do sinal 95. 1-1-8-9-5 no 092, será. 092, estabilizado o X-Ray de São José. 092, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 120 graus, 099. Sempre pouso no zero, no 092. Salvador, a boca, 759, mantenha a ponte de férias. 649, pronto, cópia. A escuta, Brasília. Ponto seguro autorizado, via rota, nível 360, decolagem de pista no zero, primeira curva à direita. Saída da El Leda, ponto seguro. Transponder 5101, controle Salvador 120-8. Ponto autorizado, nível 360, ponto seguro, decolagem da 10, primeira curva à direita, da El Leda, ponto seguro, apelo do Lupa 4. 5101 no transponder, 208, controle Salvador, 1649 da Lupa. Correto, chama pronto para o estacionamento no 649. 7. 4264, azul, cópia. Passa na cópia. Recife autorizado, meu peso voo no 7, nível 350. Decolagem pista no 0, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5077, controle Salvador 1120-8. Obrigado, Recife, no 350, a peso voo no 7, decolada 1-0, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. Transponder 5077, controle 2018, azul 422. Azul 4234, cotejamento correto, chama pronto para estacionamento. Azul Salvador, azul 233, bom dia, autorização 180, vitória da conquista, ponto da rua. Dois, sete, oito, três, para conquista, aguarde qualquer. Guarda. Falou, passarinho do 22. 23, da 1-2, puxa e pique seu nome. Autorizado, passarei do remoto, mandou, chama o táxi. Chama na cara, táxi 2223. O 2783, cópia. Conquista, Serra Brava, Quebec, pista autorizada, via rota, nível 200. Decolagem pista 0, curva direita, Arbor, Elefa, DCT, Opilor. Transponder 5074, controle Salvador, no 20-8. Conquista 200, decolando da pista 10, à direita, Arbor, Elefa, Opilor. 574, transponde 1208, a primeira edição nós não conseguimos. 273. Gente, 2783, cotejamento correto, chama pronto para o estacionamento. Bom, Salvador, bom dia, você do 52. Etor 52, bom dia, prossiga. Etor 52, estacionamento, continuando para. Bateu da Leia com 6 a bordo, nível 1-0-1. 1 minuto, cópia, nível 5-2. Apenas ponto 2-5-2. Direita 1-2-1-1 via Fox. Direita 1-2-1-1 via Fox, 0-9-2. Autorizada a decolagem, pista no 0, vento 120 graus, 9 nós. 2092, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, 092. 152, pronto, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Eco Sierra, nível 100. Via rota do plano de voo, decolagem pista no 0, curva à direita, saída Coral. Transponder 51, 11, controle Salvador 1202-8. Autorizado, plano conforme, Serra Bravo, Eco Sierra, 120.8, controle. 120.8, grava. Retorno 52, cotejamento correto, 06 a bordo. Chame a torre em 118, desse mano. Tem que parar o táxi. Quem chegar no 04. 1895. Salvador 1649 no portão 6, solicita acionamento na posição posterior, puxa. 1649, aguarde. Acelerando 2223 com 63 no POB, 6 horas e 10, Salvador. Fala 759, contato radar da decolagem, da via saiu da EL para nível de voo 360. Sobe via da EL até o 360, 759. 2223 na passagem banho da Goa, ingresso no 205. 2223 na passagem do aeronave da Goa. Parou por feedback e acionamento. Azul 4234, no 21. Azul 4234, aguarde o acionamento. Salvador, voo 649, possibilidade de acionamento na posição posterior, puxa. Acionamento autorizado, aguarde, puxa, voo 649. Autorizado acionamento, reporta, puxa, 649. Confirme quem chamou o solo? O azul 434, 21, suspeita. 234, aguarde para o pushback, tráfego taxiando pelo pátio. Salve, voo 649, chame o táxi. Autorizado, puxa a porta ao táxi, ao voo 649. 1-10 graus, 089. Autorizado, alinhar e decolar, pistão no 0, passaria do 2-3. Salvador, 27330, 66 bordo, 3 horas e 10, alternando Salvador para o carro. 2783, livre táxi pelo pátio principal e Índia, no ponto final 0389-5 a torre. E o pátio principal e Índia, quando pronto, no ponto de espera 2853. Passarelo 2223, decola aos 46, chama controle Salvador 120.8. Controle agora no 20.8, passarelo 2223, obrigado, bom dia. Bom dia. Controle ao voo 1759, chame Recife na frequência 25.1, alterna 133.25. 25, 3225, voo 1975. Controle Salvador, bom dia, passarelo 2223, decolando a sua escuta. Passarelo 2223, contato radar, suba para nível 180, autorizado direto ao Alefa. 180, autorizado direto ao Alefa 2223. O Azul 4234 tem mais uma aeronave da Gol, que vai iniciar o táxi agora. Aguarde mais 3 minutos. Autorizado a alinhar e manter pista no zero. Autorizado a alinhar e manter no zero. Juliette Romeu, prossiga. Tem chance do controle, Mike Juliette Romeu. Tente. Azul 2783, autorizado a decolar, pistão 0, vento 140 graus, 099. Autorizado a decolar, de para Azul 2783, 090. Quer Novamente, reporte com visual com o tráfego do hotel Neogolf. Reportará visual do hotel Neogolf. Salvador Bora, Golo 649.0, da 1.0 para 1. Golo 649, você pode esperar. Decolou 5-1, chama controle Salvador, 120, decimal 8. Chama controle 208, azul 27300. Salvador Control, good morning, azul 2783, passing 1000 feet. On Arbor Departure, Transition Elephant. Azul 2782, Roller Contact on Departure, Copy Set Level 200, via Arbor Departure. You climb the Fly Level 200 via Arbor Departure, Azul 2782. Uno 649, autorizado decolar, destino 0, vento 130 graus, 089. Autorizado decolar, destino 0, Uno 649. Decolou 54, chama controle Salvador 120, decimal 8. Salvador 208, melhor voz. Para o táxi azul 4234, 315 de autonomia, 123 a bode, alterna São Gonçalo da Maré. Azul 4234, centro, táxi à direita, foco de espera da 10, 1895 a torre. Direita de 295, azul 4234. Prode Salvador, bom dia, chama 6312, quanto mais são hotel? Chama 6312, a sua identificação, vista vista do Tamari para nível de voo 052. Fechado, descendo via, 0050, chama 6312. via Azul 4234, ponto de espera da 10, pronto. Azul 4234, autorizado a alinhar e decolar, pelo 0, vento 140 graus, 109. Alinhe e decola, Azul 4234. Passageiro 2223, autorizado o Jet Conquista, é presente. Autorizado o Jet Conquista, passageiro 2223, obrigado. Decolou 57, chama controle, Salvador, 120, décima 8. 208, boa. Bom dia. Tente. Controle, Salvador, Azul 4234, cruza meu pé, Cagelo. Azul 4234, contato radar na decolagem, da via saída PUCA, pelo nível de voo 350. 350 na PUCA, Azul 4234. Controle Azul 4234. Prossiga para o controle. Autoriza o voo direto para Aracaju. Mantenha a saída, aguarde a utilização de Recife, Azul 4234. Está mantendo, certo. Autorizado para direto para sobre voo paralela entre Imbuí e Guatemi, mais direto ao meu. Gente, mais direto ao meu, autorizado. Reporte quando visual com o tráfego do hotel no meu gol. Reporte para visual com o meu gol e para direto ao paralela, mais direto ao meu. Então, mais vamos estar sobre voo no gol no gol. Gente. Bruno 649, chame Recife na frequência na 25.1, alterno 33, final 25. 351, 3325, ou Bruno 649. Bruno 649, primária 125, decimal 1. 1251, gente, o Bruno 649. Bom dia. Bom dia. Romeu, Alfa Romeo Fox, teu instalador, bom dia. Alfa Romeo Foxtrot, já copiou a autorização? Solo 121, décima 1. Alfa, Romeo Fox, prossiga. Chamou 6312, esta para 2010, ajuste 1095, autorizado ILS, porque pistão na zero, volta estabilizado. 2095, confirmar estabilizado, será 6312. Tá 17, ingressa no corredor forte, na linha do litoral norte, e segue conforme o plano. O controle 120-8, torre 1895 e o transponder 0260. Preenche autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, até o meu ovo. Frequência 1-2-0, alterna 2-8-8. 120-260, alterna 2-8-8, passarelo 2-2-3. Obrigado, bom dia. Bom dia. Capão, meu Alfa, o meu Foxtrot, liga acionar, reposta para o contato. Lapa, nível 120, inicialmente, fora rota urbana, a decolagem é da 17, seguida Momo, após Cogibo e após Cogibo direto para a primeira coordenada geográfica, forma plana. O controle 120-8, a torre 28-95 e o transponder 5-1-1-5. Quando essa via chega da BOF para 4.000 pés, ajuste 1-0-1-4. Até o 5-2. Tá, Juliette, o Romeu, tá correto o cotejamento. Chame a torre para acionamento e táxi para um bolo. Papá, Juliette, até o Romeu, bom dia. Papá. Autorizando 99, eu estou identificação do serviço da Damali para nível de voo 050. Via Mari 050, voo 050. Azul 4234, chame Recife na frequência 2685, alterna 25.45. 2685, alterna 2545, azul 4234, obrigado. Juliette, até o Romeu, modifica então a subida para água após direto. Juliette, até o Romeu. Autorizado o táxi, reposte na Romeu. A 27-83, contact system center 126 decimal 0, decapi 128 decimal 8. You contact center 126-0, decapi 128, as you 786. Bem, chame pelo minha frequência 118, decimal 95, pelo meu gosto. Chamar a torre, eu quero mais gosto. Retorne em imagem de avião. Até o Romeu Golf, reporte no solo controlado em imagem.